gente só não deu muita sorte pra você. Em programa de rádio não fez nome, em revista, jornal e nem TV. A loucura maior que fiz na vida foi botar o seu nome num CD. Pra duplar e gravar um LP, a nenhum repentista dei a mão. Foi pegando carona no meu nome que você conseguiu a gravação. A loucura foi minha dando chance ao intruso maior da profissão. Nunca tive na arte rejeição, encontrei foi apoio pra subir. Ganhei taça e cachê nos festivais, consegui as plateias atrair. Você usa a viola de teimosa, mas não acha quem pague pra lhe ouvir. Preparei uma escada pra subir com trabalho, coragem, muita glória. Sou a musa da arte da cantiga, minha vida cantada é uma história. E não é um machista do seu jeito que consegue impedir minha vitória. Trajetória com diversas mulheres já cantei. Essa musa da arte eu não conheço, e se existe é em cantos que eu não sei. Das mulheres que andam com viola, é você a pior que eu encontrei. Aos seus pés eu jamais me curvarei, a não ser pra matá-lo de fuzil. Não concordo com sua prepotência, você foi agressivo e imbecil. Baixa a vista, se cala e obedeça à maior poetisa do Brasil. Você tem o juízo de imbecil, passou anos perdidos na escola. Aprendeu a mentir, fazer fuxico, dirigir palavrões e cheirar cola. Inventou de cantar sem condição, deturpando a imagem da viola. Se você não for louco é um gabola, e a vergonha talvez não pese um grama. Vá cuidar de criança, lava a fralda, varrer casa, engomar e forra a cama. Que com essas palavras mentirosas, 1 milhão de Valdina me difama. Você quer destruir a minha fama, repassando pra mim o seu defeito. Ordenando que eu faça o que eu não quero, inventando calúnia ao meu respeito. O maior repentista não me ordena, quanto mais uma louca do seu jeito. Procurei ajudar esse sujeito, descobri que ajuda ele não quer. Mas só vai para o canto que eu mandar e só come a comida que eu fizer. Que é pra ele aprender daqui pra frente e respeitar o valor de uma mulher.